Quem tem coração verde e branco tem que ser América, América do meu coração. Quem tem coração verde e branco tem que ser América, América do meu coração. Valeu, obrigado, Waldo Augusto. Deixa eu registrar também a presença do nosso Elias Coelho aqui, o Roberto Zaidan, que é presidente do Caixanga Ágape, tá aqui, que é América também, né, de coração, e tá aí acompanhando. É América mesmo, João? Ou é só o Miguel? Ele diz que é melancia. É melancia? É, porque ele é vermelho e preto por dentro e verde por fora. Tá certo. Eita, tá certo. Gol! Serdão, pau, Paulão! Faz Central 2, Ipiranga 1, Cobra Júnior! Alegria novamente para a torcida caruaruense! Desencantou o atacante Paulão, numa jogada que Felipe Espada dividiu com a zaga. A bola sobrou, o atleta foi carregado, a arbitragem deu vantagem. O Paulão livrou-se do primeiro zagueiro, meteu de perna direita, do lado direito do Gerai. A branquinha chocou-se com a trave e morreu no fundo das redes. Agora a patativa conta aqui em Caruaru. O Central tem 2, Paulão. 1 tem o Ipiranga, Irã. Eita, o Central virou o jogo lá com Paulão. 2-1 para o Central em Caruaru, já no segundo tempo. Central está na frente e continua vivíssimo aí na briga pela quarta vaga para decidir o campeonato pernambucano de futebol. Central sempre foi a quarta força de Pernambuco, pode chegar. A cabeça vai ter, claro, depende apenas dela. Tem um jogo em casa, mas o Central está mostrando que vai para a briga, mas tem jogo para rolar ainda. Resta aí uns 30 minutos do segundo tempo lá em Caruaru, né, João? É, Marcelo, mas aí o Central pode ser a quarta força hoje, mas no ranking da federação o América continua sendo o quarto clube. Ah, é, no ranking é o América, é? É o América, é. Também certo? Os títulos que tem, né? Importantíssimo. É, e há muito tempo que a gente não disputa, mas nós somos... Títulos do América? 6. 6, né? É. É o quarto mesmo, porque é primeiro esporte, depois 18, Santa, Náutico e América, né? Isso. Aquele Flamengo do começo ganhou o primeiro campeonato, ganhou quantos? Ganhou um só. Não, tem dois. Eu acho que não, acho que é um só. Yeah. Não sei, não tem. Acho que o Sport ganhou em 16. Tá voltando as atividades, eu soube hoje, sabia? Ah, não sabia não. Amadoras, por enquanto, uhum. Né? Mas vai voltar. E eu quero aproveitar, já que você está deixando aí, eu tenho um prazer imenso de estar aqui com o Dr. Marcelo Oliveira, e eu posso chamar de Marcelo. Com certeza que foi árbitro nosso na federação, quando eu era presidente da federação, do futebol de salão. E ele era um árbitro da federação. Apitava direitinho, João? Ah, excelente árbitro. Muito bom. Aliás, o quadro da arbitragem da federação naquela época era muito bom. Já julgava muito bem ali. Muito, né? Bom. É, isso. É o juiz, né? O juiz é para julgar mesmo.